visual com a 103152. 3152, final, torre no 895. 895. Objeto 5827, chama Centro Recife, 1251, alterna no 3325. Salvador, boa noite, 3152, marcador externo da 10, baixado travado. Piso no 52, continua a aproximação, pistão no 0, aguarde pista livre, 120 graus, 10 mais, ajuste no 0, no 4. 52. Sala Ozono 5, 12 anos, décima nova, liberado. 21 nova, liberal. 1398. Salvador, voo no 404. Boa noite. Voo 404, identifique, voo pro de ITAP, desça para o 050. Desce 50, voo ITAP. 050. Desce 50, voo ITAP, voo no 404. Livre pouso 3152. 3561 na torre 02 da companhia nacional, ali mantém pistão no 0. Pode mesmo, ali mantém no 0, 3561. 6113, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera da 0, chama a torre 118, decimal 95, voo 6, obrigado, amor. Salvador Web, 5836, está na função 5 para pushback. Sanamento. 5836, por gentileza, guarde apenas um instante para o pushback sanamento. Dentro de alguns instantes, o Boeing da Gol vai iniciar o táxi no 62, ok? Ok, aguardando 5836. O Gol 1885, 187 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia alterna Galeão, está pronto para o táxi. 1885, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. Ponto de espera, torre 1185, ajuste no 0, no 4, bom voo. Sente Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 1-0 no 4, bom trabalho, 1885. Gol no 398, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa via Juliette, posição 612. Após o Boeing da companhia, ingressa via Juliette, posição 612, gol 398. 3-1-9, vai para o meia dúzia, após a passagem do mesmo a retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chame o táxi. Após a passagem do voo, vai para o meia dúzia, autorizado, chame para o táxi, 753. Solo, Salvador, 3-1-5-2, lembrou. TAM 3152, boa noite, táxi via Alfa, e mantenha a posição antes para táxi e Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, mantenha a posição para ingresso. A mim mantém o gol no meio. Alternado no 2545. Ciente chama Recife 1685, alterna 12545. Obrigado, bom trabalho, Trip 52 do meio. Até mais. Comandou o Papa Tango, Mike Zulu Tango. Mike Zulu Tango, é a Torre Salvador, prossiga. Para Cheque Rádio. 5/5. TAM 3152, atento ao Boeing da Webjet iniciando pushback acionamento no 05, após o mesmo ingressar no pátio 3, está autorizado ingresso via Juliette, posição de número 9. Gente, após o mesmo ingresso no Juliette, para o pátio de posição 9. TAM 3152, só confirmando ele vai então usar. Ah, tá, sou misônico. Vai dar passagem mesmo ou pode iniciar? Só um minutinho, Webjet 5836, na escuta? Afirmativo, 5836, na escuta. Sim, por gentileza, aguarde apenas o ingresso do Airbus da TAM, que vai para o 09, após iniciar o pushback e acionamento, chama para o táxi, ok? Sim, depois do táxi da Airbus da TAM, vai iniciar o pushback e acionamento, chama para o táxi, 5836. Grato pela colaboração. Obrigado. Gol 1404, desça e mantenha 2 mil pés, 1014 ajuste, autorizado LSXV, reporte localizador. 2014, livre LSXV, reporte estabilizado, gol 1404. 5-5, então provavelmente daqui a uns 15 minutos eu terei o plano no sistema, ok? Aos 2-5, confirmando? Gente, eu vou checar então com a sala S e com o centro Recife e estarei copiando, ok? É o passarelo 2224, Juazeiro do Norte. Pronto. 885, alinhar e manter após a rolagem do Boeing da companhia. Alinhar e manter após a rolagem do Boeing da companhia, 1-8-8. Vou no meio no 3, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 1-0 mais. Decolagem, então, 2224, na escuta? Eu tenho uma mensagem aqui de cancelamento desse plano de Salvador para Juazeiro do Norte. E o repetitivo que eu tenho seria só para as 23h15, se eu não me engano. Sabe se foi feita alguma CHG, alguma DLA referente ao plano? No 3, decolado aos 23, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, boa noite, gol na meia, no 3. Com a sala IES, e por gentileza também cheque com a sala IES, com a companhia, e assim que eu tiver uma posição, estarei retornando, ok? Abre. Agora, vigilante radar. 360, saída Gole, vigilância agora no meio, na 3. Via Pioneiro 1-2, continue descida para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 pés, 1014, o Pioneiro 1-2, na margem. Livre de decolagem, 120 graus, 08, né? Iniciando 885. Desenhando o Salvador, pronto para cá. Jet 5836, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no zero, 14, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, estão no zero, lá no ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste no zero, 14, 1935. Salvador, muito boa noite, web 5836, está pronto para a próxima espera da Mandela. Viu? 5, chame o controle 119, décima 8, decolou os 2.6. 19.8, boa noite. Torre, Salvador, web 5836, pronto para a próxima espera da Mandela. 5836, boa noite, Alim decola, vento 120 graus, 10 mais. Alim decola, pista 10, web 5836. Boa noite, voo no 885. 885, sobe e mantenha 360, saída da EL, vigilância radar. Saída da EL, sobe o 360. Localizador, voo no 404. 404, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, torre, voo no 404. Número 2, desse mantenha 2.000, livre LS, informe o localizador. 2.000, via chegada a mar e livre LS, chamada no lock, Pioneiro 1-2. Boa noite, o 4071. Voo 404, boa noite. Tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 109. Livre pouso, voo no 404. No perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5131 no transponder. Azul 4071. 4071, autorizado Campinas, 3.0, decolou da 10, da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, controle 198, transponder 5131. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 08, azul 4071. Zona Sumarema, 4071. Eu passaria do 2224 na escuta do solo. São 3662, intensidade 42, ok? Segue equipamento. Solo Salvador, da 3662, intensidade Zulu para autorização de tráfego. São 3662, agora sim, alto e claro, Natal 370, copia? Pena, na escuta. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 8 e aciona 5143 no transponto. Autorizado 370 para Natal via rota do plano, pega Puca Zipar, Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva à esquerda, 798 e com 143 por transporte, da 3662. São 3662, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no portão 03. Vou chamar para pushback acionamento, o TAM 3662. Suba restrito ao nível de voo 320. Só mantém 320 no 885. Charia do 2224 na escuta do solo. Contactei a sala IS e o centro Recife, porém o mesmo não possui o ADLA do plano, ok? E contactei também o plano de voo e eles não possuem nada, somente mesmo o plano repetitivo das 23h51. Salvador, muito boa noite, é o Pioneiro na 2. 3325, boa noite. Boa. 4304. 02012, tráfego avistado, vento 120 graus, zona 0 mais, ajuste 10 no 4, autorizado pouso pista 10. Ciente das condições, o Pioneiro, livre pouso na pista 10, Pioneiro 12. Este Pioneiro 12. 5836, vai passar um 50, chame Recife em 12685, alterne 12545. 75836. Confirmando, foi Oxané 6201, no Rio de Janeiro, 360. Salvador 3858, Fortaleza 370, informação azul, copia? Janeiro no 2, solo aos 36, prossegue até a Delta, na Delta chama para o cruzamento. Mantenha sua escuta, na Delta chama o cruzamento, Janeiro no 2. À esquerda, após a decolagem, no perfil da saída, Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8 e aciona 5145 nos responder. Autorizado, Fortaleza 370, pelo Pedro Gulu 119. Vai decolar 90 com a conversinha, saindo Momo, transição Froti. Transporta 5145, controle 6098. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no portão 07, TAM 3858. Toma lá, 3858. Azul 4071. Azul 4071, prossiga. Azul 4071, pronto, pushback, acionamento. Confirma como recebe o Azul 4071. Tá com um pouco de chiado na foninha, ok? Intensidade clareza 3. O 4071 vai necessitar acionar na posição 8 e posterior para o esquerdo. Sente livre acionamento, chame para o push azul 4071. Chamará 4071. 2. Janeiro no 2, livre táxi até o pátio militar. Estaciona a frequência livre novamente. Afirmativo, livre táxi até o pátio militar. Informa que em breve chama para o Galeão Pioneiro 12, já possui nosso plano. Copiou o Pioneiro no 2? Confirme. Por um acaso, a torre já possui o plano do Pioneiro no 2 nesse momento, Galeão 260. A gente possui no sistema, porém está vencido aqui. Solo Salvador, Chanel 6201, no ciente da informação do Lu. O Gaúcha, né, 6201, informação Zulu, confere, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da 190, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5140 no transponder. GLA não, o plano direto, já que a gente está confirmando, né? E aqui, valeu. E após rota, conforme o plano, controle 198, 5140, transponder, 6201. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento no portão 11, Oceania 6201. Vai chamar no 11, 6201. Salvador, Gol 1889, pronto para Copper Galilhão, está no 612, dentro da informação, Zulu. Gol 1889, informação Zulu confere, autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5147 no transponder. 360, decola da 190, curva direita, perfil da saída da El, Leda, depois Bidev, após Upper November 857, controle 198, transponder 5147, gol 1889. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento no portão 612, gol 1889. Chamará. Pushback, pushback 0848. Para pushback, acionamento 07. Azul 4071, autorizado no 08, chame para o táxi. Salvador, eu estou 3258 para o pushback, acionamento no 7. Azul 4071, tem condições de realizar o pushback simultâneo com o Airbus da TAM 07? Só um minuto. TAM 3858, por gentileza, aguarde. Guardando, solo azul, tem condições do pushback simultâneo. Gente, TAM 3858 copiou a informação, vai realizar o pushback simultâneo com o Embraer da Azul no 08, ok? Chame para o táxi. Gente, vai fazer simultâneo com o Embraer da Azul no 08, muito grato pelo companheiro aí. Chamar para o táxi, 3858. Solo Salvador, TAM 3662, gate 3, pushback acionamento. Autorizado no 03, chame táxi, TAM 3662. Está autorizado, chama para o táxi, TAM 3662.